Somos a Rádio Cultura Regional. Vem flancar. 579 AM 990 kHz. Cultura Regional. 10.000 watts de potência. Atuando em mais de 10 cidades do interior paulista. Cultura Regional. Dois Córregos. Estado de São Paulo. Cultura. Todo mundo ouve. Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Portanto, as opiniões aqui expressas não refletem necessariamente as opiniões da Rádio Cultura Regional de Dois Córregos. Rádio Cultura, a maior audiência da região. Dois Córregos. Jaú. Mineiros do Tietê. Brotas. Santa Maria da Serra. Dourados. Ribeirão Bonito. Bariri. Itapuí. Pederneiras. Barra Bonita. Macatuba. Igaraçu do Tietê. E São Manuel. São 10.000 watts, mais de 15 cidades interligadas, em uma só sintonia. 990. Cultura Regional. A partir de agora, na Rádio Cultura Regional, desgastando a viola, com Jurandir de Souza, o melhor da música sertaneja. Vocês eu vou, por quê? Eu só trouxe coisa boa. E se eu trouxe coisa boa, foi? Quem mandou? E se o meu sertão quem mandou, eu vou fazer o quê? Eu vou levar alegria, vou levar tristeza. Aonde? Onde disse que lugar que tem em mim. Mas vamos! Eu vou levar a verdade. Então vamos juntinho conosco, agora sim, 4 horas mais 4 minutos da tarde. Este é o Resgatando Viola e este é mais um bom programa para você aí do outro lado do rádio, viu? Nós já vamos agradecendo a preferência da audiência de todos vocês. Onde quer que você esteja, sinta-se calorosamente abraçado por esse peão de vocês que chega por aqui dando aquele abraço, dando aquele ajeito pra vocês, tá bom? Pra galera toda, aonde quer que você esteja, desde que desse programa você esteja ouvindo, participando, ou mesmo aí quietinho no cantinho, já tá milho de bom, né? Eu daqui, Jurandir de Souza, vocês aí, do outro lado de lá, modulando os botões magnéticos da melhor rádio interior paulista, vai comigo, o João Guilherme, que tá ali, sentadinho no pé do soco, atendendo o telefone, fazendo direito pra ficar perfeito. Ai, barbaridade. E hoje eu quero começar a abrir o programa de moda boa. E nós já vamos abraçar esse povo bom aí da Vila São Pedro. Nós vamos mandando um abraço pra essa galera toda. Ai, tá, o Coruja tá lá, embaixo da Arvinha, ele não quer ficar embaixo do Arvão, não, hein? Tá bom, Guruja, um abraço pra você aí. Obrigado também pela preferência, pela audiência de todos vocês aí, que sintonizam os 990 kHz. E ao nosso grande chefe por aqui, Dr. Márcio Américo Majeste, que é o diretor-geral técnico da Melhor Rádio Interior Paulista. E também nós vamos agradecendo ao Dr. José Eduardo Mendes Camargo, que é o que manda e desmanda, e nós aqui também vai de cabeça baixa. Ô, barbaridade! Vai ligando, 3652-7040, 3652-2949. E o Zap Zap falando, o Zap Zap famoso, que é o 9 9167-9770. Você liga, manda seu recado, manda seu áudio, manda, escreve aí e nós taca por aqui. E pronto, acabou. E vamos começando mais um bom programa, que nós vamos tocar moda. É o que importa pra vocês. O que é moda? Hoje nós tá pra tocar moda, viu, João? Se não, você já viu, né? O pau cai a folha e eu não sei pra onde ela voa. Barbaridade, viu? Vamos tocar moda? O que chegou ali? Aí, a loira do carro branco, né? O Barba. Ei, Barba, tá dando trabalho hoje já, Barba? Ei, meu grande amigo Barba, esse é baloarte. Abraço, viu, Barba? Um abraço aí. Tá, hoje com 5 rodas pra cima aí também, né? Grande abraço pro Barba. E ditado sertanejo, isso é moda que sobra letra, sobra tudo mais um pouco. Ah. Então vai. Vamos saquaiar a guasca. Primeiro, né, você tem que pegar na argola, dar aquela saquaiada, puxa o braço pra trás e leva pra frente e deixa estralar no lombo, vai. Aí. Vambora, então essa direteada vai pro povo apaixonado do chapéu da ala. Camisas do Rossi Company também. Cavalo terreno Baldio, meu grande cavaleiro. É o paranaense dos mãos conhecido como o rei da espora batida. Vai decolar o moço, pode ser campeão agora. Ele pensa na mamãe, pensa no papai, pensa na namorada que ficou do outro lado do rio. Vamos embora, paranaense. Abriu a porteira, de ação, vai com Deus. Nossa senhora linda, sensacional. As duas de espora batida, sentida. Vamos. Vou pegar o cavaleiro. Pega o cavaleiro, o potro também. Vamos lá, então vamos falar um pouquinho com o cavaleiro. Tudo bem, cavaleiro? Pra quem foi, meu irmão? Vou pescar o vaso de bronze junto comigo. Aproveitei o animal, uma visitada muito boa. Espero chegar a final dessa festa e ser o campeão. Olha no cabelo enrolado. Encosta a bunda no carro branco e a cedelha pro meu lado. Mergulhado na tristeza, numa curva da estrada, eu tive uma surpresa, uma noite encantadora, unida por natureza, e teve uma carota, eu atendi com empresa, sendo bem pertinho de mim, com muita delicadeza, o meu carro foi o nome. Eu passei a ser dono da rainha da beleza. Foi o dia mais feliz que o meu coração prendiu. Mas meu mundo encantado de repente destruiu. Ao ver a loira tremendo, gemendo, suando frio, parei no carro depressa na travessia de um rio. Enquanto eu fui buscar água, e não disse ela pediu, ouvi cantar o primeiro e me dizendo a Deus. O meu carro ela subiu. Não encosta no meu carro solta pó. Me encosta lá em casa, sou solteiro e moro só. Somente um bilhetinho na estrada eu encontrei. Quando acabei de ler, é que ela precisa. Por você me apaixonei, só peço que me perdoe. O golpe que eu lhe dei para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei. Me procure, por favor, quando quiser seu amor, o carro eu entregarei. Preste muita atenção. O meu carro não tem placa, mas vou dar a decisão. É branco e tem uma loira charmosa na direção. Dou um carro de presente a quem quiser a prisão. Por ela ter roubado o carro, já sei a solução. Mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo por roubar meu coração. Disque da 13, o point da cerveja gelada e mais barata da cidade. Todos os tipos de bebidas, gelos e aquela cerveja trincando pra você levar pra casa. Aquele churrascão ou tomar uma no centro da cidade, sempre em boa companhia. Disque da 13, o número 1 em bebidas da cidade. Sempre com atendimento amigo e preços camarada. Compare e comprove. Disque da 13, na rua 13 de maio 670. Telefone 99689-5969. Disque da 13. Como está sua autoestima? Precisamos de um toque de beleza, cuidados com a pele, cabelo e corpo? Então você precisa conhecer o Espaço Bela Slim, na Avenida 29 de Maio, número 238. Estética corporal, nutricionista, cabeleireira e muito mais. Fale com a equipe da Estética Saúde e Beleza. Avenida 29 de Maio, número 238. Ligue 98130-4191 e fale com a Sônia Sávio. Atendem no Espaço Bela Slim, Cíntia Cabeleireira, Bia Sávio, Maquiadora, Facial Nutricionista e Fernanda Arruda. Toda semana, um sorteio de um procedimento de beleza. Ligue 98130-4191. Espaço Bela Slim. Funilaria e pintura Quer a Inai. Uma oficina completa em funilaria e pintura. Seu carro merece esse cuidado. Bateu, amassou, trincou, desbotou. Leve hoje mesmo seu carro para a oficina de funilaria e pintura de Quer a Inai. Cuide de seu carro e valorize seu bem. Conte com um carro em ordem e, se for vender, consiga o melhor preço. Consulte o orçamento e sinta-se feliz novamente com o seu carro. Ligue 14-3652-2959. Na Avenida Godofredo Cimini, número 742, Córrego. Funilaria e pintura Quer a Inai. A Rádio Cultura. Todo mundo ouve. Mais de 10 cidades na audiência. Canta galo, de perto que mora a gente. É muito bonito, é lindo, é muito feio, é indecente. Água para depósito, riacho e água corrente. Toda briga de mulher, o que faz é a língua quente. Tem moça bonita, de certo que tem namoro. Onde tem mulher baixinha, tem alegria e desaforo. Mistura sogra com nora, pode ver que ali faz choro. Na vila que tem polícia, banho de pau d'água é couro. Amor de mulher rugenta, catinga de arata taca. Doença do rico é gripe, doença do pobre é ressaca. Dança de rico é baile, dança do pobre é putarca. O rico nunca na escola e o pobre nunca no tapa. Thank you. que agrada moço é carinho, o que agrada velho é café. O homem que fala fino não é homem nem mulher. A mulher que fala grosso ninguém não sabe o que é. O lar que não vê em Deus, quem domina é o Lucifer. Sapo pular tem que ter necessidade. Pessoa que fala muito, nem todo diz a verdade. O tempo a flor perde a cor, e nós perde a mocidade. O janeiro traz velhice, e a velhice traz saudade. Cultura. Ouve aí, Paulinho Camilo, adestrador de animais de grande porte, um dos melhores profissionais do ramo, com experiência e cuidado com o seu animal. Trabalha com doma racial, sempre zelando pelo bem-estar animal. Afinal de contas, é possível ter domínio sobre animais de grande porte, com tratamento de qualidade e respeito pelos animais. Conheça hoje mesmo Paulinho Camilo, adestrador de animais de grande porte. E o Paulinho também vende animais domesticados. Ligue 997-359149. Paulinho Camilo. Rações Primor, a melhor qualidade, o melhor preço e atendimento amigo. Seja você também um revendedor das Rações Primor, qualidade a toda prova. Minha amiga dona de casa, meu amigo do campo, na hora de escolher a ração para o seu animalzinho, escolha Rações Primor. Ligue para o Luiz Antônio Lucato, 14 99799-5274, dois córregos. Rações Primor, qualidade Moinho Primor S.A. Eletrotécnicas Ducato. Venda de ar-condicionado, instalação e manutenção com a melhor qualidade. Alarmes, portões eletrônicos, cerca elétricas e muito mais. Confie em quem tem qualidade. Eletrotécnicas Ducato. Ligue 14 99697-9610. Rua Maria Elídia Ferraz de Arruda, 336 Centro. Mineiros do Tietê. Eletrotécnicas Ducato. Na magia de suas cordas, a viola convida os pássaros a dividirem com ela os encantos e os sentimentos mais puros do homem do campo, tornando-se parte da obra-prima divina, a natureza. Com um fundo musical desse, não tem sertanejo que não toma mais uma talagada. Barbaridade, hein? Acabou que fui tão repicado desse, um palavreado diferenciado. Abre apetite pra tomar mais uma e vamos nós, hein? Meu Deus do céu, e ó, só no barulho, ó. 4h19 da tarde, gente. 4h19 da tarde. Tamo aqui já. Entramos nessa trilha aqui que eu vou falar pro senhor. Pernelongo pegou por debaixo, pegou de cima pra riba. E eu vou contar pra você, rapaz. E paia de milho que sobe fumaça pro ar. Barbaridade, viu? Mandar um abraço lá pro meu amigo Lampião, tá ligadinho. Ai, meu querido. Um abraço pra você, um abraço aí pra todos aí também, né? Que tá na sintonia aí na vila do Lampião aí, no Jardim Paulista, né? Abraço, viu, Lampião? Abraço pra todos aí. E ele pede o poema na voz do nosso amigo, companheiro aqui do rádio. Um poema que é um poema muito chique, que na voz do nosso amigo Wilson Marcelino, já nós vamos tapetar o Joá, tá bom? Deixa essa daí, já também vou aproveitar um balo, eu já quero mandar lá pro meu amigo, Joãozinho Renato. Ei, Joãozinho Renato, esse baloar que eu vou te cantar pra você é de segunda a segunda, esse campeão não para de jeito nenhum. E é por isso que ele faz aquelas linguiças caprichadas, viu? Meu Deus do céu, rapaz, eu vou voltar lá, dar uma desculpa que eu vou arrumar a porta lá pra ele, né? E catar mais um pouco daquela linguiça que ele faz. Barbaridade, viu? Comprar, né, Jó? Mas que linguiça, hein? Pensa numa linguiça caprichada. Até vou dar o telefone lá da casa de carne Renato do meu amigo Joãozinho. 3652-1473. Ah, você fala lá, fala o Joãozinho, tá falando que você tem uma linguiça daquela de cair o queixo. Aí eu vou querer, hein? Ah, não quero ver. Eu, pelo menos, por hora que eu for lá, eu vou buscar mais. Tá bom, Joãozinho? Aí um abraço pra você. Um abraço aí também pro... Ai, meu Deus do céu, o letrecista aí, o homem da faca, rapaz. Que saiu a memória agora aqui. Ai, Jesus, ele tá lá. Eu sei que ele tá lá, viu? E gatinho, tá uma faca atrás da outra. Que ele amola ou ele desamola? Um dos dois, viu? Que barbaridade, eu esqueci o nome do homem, rapaz. Jesus do céu, ele trabalhava nessa PSL agora. Aí ele falou que ia aposentar, ia parar de trabalhar. Agora trabalha dobrado. Ai, barbaridade, eu vou lembrar aqui, eu já falo já. 4h22, deixa eu falar aqui também, viu, gente, ó. Você tá com um dinheirinho guardado aí, quer comprar um carrinho, um golzinho quadrado, é coisa fina, viu? Golzinho, 94, totalmente revisadinho, motor zerado, 4 pneus pra mais de meia vida. E o caboclo tá querendo desfazer porque ele quer fazer, ele quer agarrar um outro negócio. E ele aceita também carro no negócio. Se quiser fazer uma tramóia, que volta um cadinho, ele faz um rolo também, tá bom? Aí você pode ligar aqui pra nós, que nós já encaminha o telefone do campeão pra vocês também, tá bom? Aí vai ficar assim, beleza? Pode ir. E também, se você tem aí mais algum carro, se você tiver alguma Santana Quanto, aí se tiver alguma Paraty 92, mas tem coisa que seja boa, hein? E tá querendo vender, é um cidadão também que tá querendo comprar. Se você tiver aí uma Paraty 92 por aí, ou então uma Santana Quanto, pode ser dessa de bolinha, né? Essa Santana Quanto de bola. Da redonda, né? Como fala, né? E tiver assim de negociar, tem um camarada interessado também. É só ligar aqui no 3652-2949 e o 3652-7040, tá bom? É assim, mas já faz aquela negociada assim, mas já é compra, venda e troca. Dois palitos. Quer negociar, liga pra cá, manda o que você tem aí, nós taca por aqui. E se quiser vender, nós também tem, já tem comprador também, tá vendo? Então eu compro, vendo e troco. Barbaridade, hein? É só ligar e já dá negócio. 4h24, João. Hã? Vamos tocar moda pro povo? Ei, preto doutor, vai lá pro KF, lá em Mineiros do Tietê, que tá lá na praça, tá com o rádio ligado no último lá, meu Deus do céu. E também... o poema. É isso? O poema lá pro nosso amigo Lampião. Ei, Lampião, um homem fiel. O poema é o primeiro. Então, é o caboclo que não pensa pra fazer uma moda. Pensa num homem que fala, não, eu faço uma moda num piscar de olho, rapaz. Um compositor de mão cheia, viu? É esse Lampião. E esse poema, né, já vai lascar aí pra vocês também. Vou mandar lá pro Adalto da Silva Barros, que tá chique na bota, parte da... É, o pessoal aí que tá correndo, né? É, aqui a nossa produção, eu até esqueci de comentar, a produção nossa já é independente, viu, galera? Produção independente, a gente aqui, ó, entra no programa, Às vezes as pessoas ficam ligando, pedindo pra gente informação, sorteio, do que aconteceu no outro programa. E a gente não sabe de nada, porque não, isso não fica, porque cada um tem o seu programa, tá bom? Não é que a gente não quer passar informação aqui, eles aqui não deixa informação, a gente não, eu não deixo e ninguém deixa aqui informação para passar para vocês a respeito do sorteio. Tem que vir na portaria da rádio na segunda-feira, aí no horário comercial, e aí a secretária vai informar para vocês, tá bom? 4h25, João Guilherme, vamos que vamos! Pega a guaça, vai! Seu coração nesse momento. Eu queria pedir um minuto de atenção de cada um de vocês, porque vamos falar um pouquinho do nosso Pai Eterno, Ele Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos falar do maior reino, que é dono desse mundão. Vamos falar de Deus, porque Ele fez o mundo certinho, cada coisa em seu lugar. Ele fez as estrelas lá no céu, que é pro homem não tocar. Fez muitas belezas na profundeza do mar, mas o ser humano atrevido muitas vezes desce lá para incomodar. Eu queria dizer para vocês que em toda parte dessa terra existe um ser predominante, mas não é pelo seu tamanho que às vezes ele é o comandante. Porque se fosse desta maneira, o rei da selva não seria o leão, e sim o elefante. Lá dentro do grande oceano tem beleza de montão, lá tem a enorme baleia que enche a nossa visão. Se ela quiser usar toda a sua força bruta, ela tomba grandes embarcações, mesmo assim ela não é a rainha. O rei do oceano é o temido tubarão. Aqui na terra, o nosso rei é Jesus Cristo, que em nada nunca ele é, porque ele fez o sol nascer no céu e a água nascer na terra, para sustentar todo esse povo, e depois de tudo prontinho, ele volta lá pro céu de novo. É por isso que eu peço a toda a população, vamos ter um pouquinho mais de fé, porque Jesus Cristo existe aqui, e ele é a nossa salvação. Vamos amar uns aos outros, vamos dar valor em nossos irmãos, vamos dobrar os nossos joelhos diante de nosso Senhor e pegar firme em oração. Porque Deus, Ele não cobra nada, é nós que temos que buscar a nossa salvação. Gente, vou parando por aqui de fazer as minhas comparações, mas eu só falo do maior rei, que é dono deste mundo. E em 7 dias ele fez tudo perfeito, e nem sequer usou a palma da mão. Ao nosso Pai eu peço que derrame bênção para toda essa nação, e a Ele eu digo, aleluia, Senhor, em forma de gratidão. E muito obrigado, e muito obrigado, Pai, por me dar esta nobre e linda inspiração. Óticas MM de Jaú, lugar onde é muito bem atendido por profissionais na arte de fazer óculos de grau, com qualidade de várias marcas como Ray-Ban, Vogue e Kipling. Vá conferir. Nas Óticas MM, você que está precisando de óculos de grau e não possui receita, nos procure para que possamos te orientar. E relógio de pulso oriente em até 10 vezes no cartão. As Óticas MM de Jaú fica na rua Major Prado, 432 Centro. Construperes materiais para construção, do básico ao acabamento. Duas lojas na região para melhor servir e atender você, amigo construtor e população em geral. Na hora de construir ou reformar, conte com a equipe de Construperes. Em Torrinha, na rua Santa Elisa, número 113. Telefone 14-3656-1571. Fale com o Emerson, Gustavo e Gleison. Loja também em Mineiros do Tietê. Ligue 997-4793-349. Fale com a Ariane, na rua 7 de setembro, número 1065. Construpere. Agora, Dois Córregos e região contam com um novo conceito em atendimento funerário. Funerária Amparo, de Caio e Júnior. Com seu plano de assistência funeral, trazendo tranquilidade e segurança que sua família merece. Planos com valores acessíveis, que contam com parcerias com profissionais de saúde, clínicas de especialidades, drogaria e apoio ao convalescente. Com empréstimos de cadeiras de rodas, cadeira de banho, muletas, andadores, entre outros. Faça uma visita ou solicite um representante. Funerária Amparo, um novo conceito em atendimento funerário. Avenida Fernando Costa, 115, Centro. Fone 3652-1000. Cultura. Ouve aí. Todo de forte e galante com sua amante, ele se casou. Virou da boemia, no meretriz, quem fez ela feliz foi um homem de cor. Porém, certo dia, por mal entendido, mulher e marido brigou por amor. A mulher foi embora pra outra cidade, deixou na saudade o preto doutor. 20 anos depois ela adoeceu e quem a socorreu até sangue doou. Dentro do hospital foi um corre-corre, a doente não morre, dizia o doutor. Pediu pra Jesus com amor e fé, proteja a mulher nessa tristeza. O negro implorava para o impotente, salve a paciente, tenha compaixão. Cirurgia, o doutor de plantão fez a transfusão com seus assistentes. Ele deu seu sangue pra desconhecida, pra salvar a vida da paciente. O sangue do preto fez ela feliz, a flor mereceu e viveu novamente. E reconheceu o seu ex-marido, o homem caído estava em sua frente. A mulher curvou de joelho no chão e pediu perdão em nome do Senhor. O doutor bateu a mão sobre o peito e mostrou satisfeito seu grande valor. Ela agradeceu um contra a parede de sangue vermelho de um homem de cor. Essa transfusão foi salva a mulher que beijou no céu do preto doutor. Amiga dona de casa, de Mineiros no Tietê, da cidade ou do campo, gente amiga de dois córregos e região, conheça o Supermercado Central em Mineiros no Tietê. Aqui você encontra economia sempre. Um supermercado completo com panificadora, açougue, estenda e muito mais. Economize e sinta-se bem em um dos melhores supermercados do interior paulista. Rua Salvador Mercadante, número 758. Ligue 3646-1325. Rações Primor, a melhor qualidade, o melhor preço e atendimento amigo. Seja você também um revendedor das Rações Primor, qualidade a toda prova. Minha amiga dona de casa, meu amigo do campo, na hora de escolher a ração para o seu animalzinho, escolha Rações Primor. Ligue para o Luiz Antônio Lucato, 14 99799-5274. Dois córregos, Rações Primor, qualidade Moinho Primor S.A. Paulinho Camilo, adestrador de animais de grande porte. Um dos melhores profissionais do ramo, com experiência e cuidado com o seu animal. Trabalha com doma racial, sempre zelando pelo bem-estar animal. Afinal de contas, é possível ter domínio sobre animais de grande porte, com tratamento de qualidade e respeito pelos animais. Conheça hoje mesmo o Paulinho Camilo, adestrador de animais de grande porte. E o Paulinho também vende animais domesticados. Ligue 997-359149. Paulinho Camilo. Resgatando a viola na cultura regional com o Jurandir de Souza. Os pássaros, a viola e o violeiro. De suas cordas, a viola convida os pássaros a dividirem com ela os encantos e os sentimentos mais puros do homem do campo, tornando-se parte da obra-prima divina, a natureza. E é por isso que nós estamos aqui de novo no toque, no repique desta. Hora certa. 4:36. Funerária Amparo de Caio Júnior. Qualidade e respeito em todos os momentos. Ligue 3652-1000. Essa gente conhece. Em breve, a Funerária Amparo vai inaugurar o mais moderno e aconchegante velório da cidade. Uma forma de agradecer ao respeito, parceria e amizade com a nossa gente. Funerária Amparo. Mais do que um associado, um amigo. Ligue 3652-1000. Agora 4:36, nota de falecimento. A Funerária Amparo informa o falecimento ocorrido hoje, aos 83 anos de idade, do senhor João Vieira de Almeida. Era filho do senhor Antenor Vieira de Almeida e da senhora Ursulina Aparecida Lunardelli. Seu corpo está sendo velado. Será sepultado hoje às 17 horas no cemitério municipal de Descordas. A funerária Amparo informou o falecimento ocorrido hoje aos 83 anos de idade do senhor João Vieira de Almeida. E também mais uma nota de falecimento, que a funerária Amparo informa o falecimento ocorrido hoje também aos 54 anos de idade do senhor Ziquel Napoleão Inácio. Era filho do senhor Otávio Inácio e da senhora Evelia Gonçalves Inácio, deixando os filhos Jéssica, Michele, Ezequiel e Gabriel. Seu corpo estará sendo velado no velório municipal de Dois Córregos a partir das 7 horas. De onde sairá o férito amanhã, às 10 horas, seguindo dali para o cemitério municipal de Dois Córregos. A funerária Amparo informou o falecimento ocorrido hoje aos 54 anos de idade do senhor Ezequiel Napoleão Inácio. Rádio Cultura Regional, Estado de São Paulo. Nós estamos na Cultura Regional, 990 kHz. Faz parte de São Paulo. Os pássaros, a viola e o violino. Então vamos para aquele submarino, João Guilherme, que eu quero ver aquele submarino. Vai, água para todo lado, chuta lá, ó. Ele, quando ele dá esse pinido, é porque a viola tá afinada. É porque o piricado da viola chegou. Aí. E é isso aí, olha lá. Ei, é pra saquaiar a roseira mesmo, hein? Enquanto vai piricando o violão aí, João, eu vou tomar uma água mineral aqui, rapaz do céu. E a sede tá demais, o calor tá 33 graus. Aqui hoje, aqui no estúdio está 29 graus, mas a sensação térmica lá para fora é de 33 graus, viu? Barbaridade, tá tinindo. Nesse dia 13 de janeiro de março, né? 13 de março, pô. Bárbaro, já acabou o ano daqui a pouco, meu Deus do céu. 2021 precisa ser mais um ano que tinha que pular do calendário, né? Barbaridade, assim não vai poder existir esse ano também. 2020 e 2021 é a resposta, né? Para os piseus da sabedoria. É, esse 2020 e 2021 é a resposta para os hipócritas, né? A resposta para os hipócritas que achou que brincar com Deus, ele ia estar acima de tudo, acima da lei, acima de tudo e de todos, né? Como tem um lema vitória por aí. E hoje estamos aí pagando pelas bocas, né? Dos mandantes que nós temos nesse Brasilzão, que não são poucos. Mas Deus cuida de seus filhos da forma que ele acha que tem que ser, não é verdade? E é por isso que vão pagando o preço aí, e o preço por esses hipócritas aí, né? É, quem sabe agora ele esquece de existir carnaval na vida, esquece que brincar com a palavra de Deus não faz bem, aí tem que rever os conceitos aí, né? E agora acabou aquela gastação. Bom, parou de gastar de um lado, mas gasta de outro, né? O carnaval acabou com os governos têm gastado o carnaval e ainda pagar pra eles também, né? Barbaridade. Mas que bom, já pelo menos acabou o carnaval, né? Ficou mais chique. 4h41, 3652-7040, você pode mandar o seu recado, que nós tá por aqui. E eu já falei, vou reiterar por aqui, se você quer comprar um golzinho caprichado, carrinho chique no último, lá, motor zero. Foi em Jaú, fez o motor, voltou, motor gerado. É 22 km rodado só. Motorzinho tá chique no ano 94. Espanhosada também, mais de meia vida. Totalmente em ordem, legalizadinho, documentado, caprichado. É só pegar e viajar, trabalhar, aí sim. Mas se você tem aí também uma Santana Quanto, você tem aí uma Paraty 92, tá querendo fazer negócio, tá querendo vender, tem também uma pessoa interessada, e é só ligar aqui pra nós, que a gente já encaminha pra vocês também, tá bom? É o compra, venda e troca também pra vocês aí, tá joia? E vão, pode ligando, que barbaridade, viu? Que aí não dá nada não, você vê, lá não, negócio tem que ser negócio, tá bom? Aí fica chique. 4h42, São Guilherme. Vamos tocar moda? Vou mandar essa aqui, vou mandar o Coruja, o Manga Larga, o Márcio Serra. O Márcio Serra tá louco, viu? Tá ele e o Chapolin. Os dois compraram um cavalo. Falou que vieram um cavalo quarto de milha, que dava 2 metros de altura. Foi lá ver, rapaz. Era dois poninhos. O Chapolin arrastando um mini cavalo, um mini burro, arrastando pro cabresto, porque ele não conseguia, encostou num barranco lá, não conseguia montar no cavalo, rapaz. E o cavalo era um cavalinho, um mini cavalo. Ai, barbaridade, hein? Chapolin do céu, e eu vi, hein? E eu falo pra você que eu vi. Eu falei que eu ia gritar você, né? E você ficou com medo e ainda escorregou, passou por baixo do burrinho lá. Ai, meu Deus do céu, viu? Aí ele empurrava a bicicleta e segurava na rede, no cabresto lá. Ai, Deus do céu. E o Márcio Serra parou de vender linguiça agora também, né? Agora ele só tá ajeitando a traia dos grupos dele. Construtério os materiais para construção, do básico ao acabamento. Duas lojas na região para melhor servir e atender você, amigo construtor e população em geral. Na hora de construir ou reformar, conte com a equipe de Construtério. Em Torrinha, na rua Santa Elisa, número 113. Telefone 14-3656-1571. Fale com o Emerson, Gustavo e Gleison. Loja também em Mineiros do Tietê. Ligue 997-4793-349. Fale com a Ariane, na rua 7 de setembro, número 1065. Construpere. Disque da 13, o point da cerveja gelada e mais barata da cidade. Todos os tipos de bebidas, gelo e aquela cerveja trincando pra você levar pra casa. Aquele churrascão ou tomar uma no centro da cidade, sempre em boa companhia. Disque da 13, o número 1 em bebidas da cidade. Sempre com atendimento amigo e preços camarada. Compare e comprove. Disque da 13, na rua 13 de maio 670. Telefone 9-9689-5969. Disque da 13. Como está sua autoestima? Precisamos de um toque de beleza, cuidados com a pele, cabelo e corpo? Então você precisa conhecer o Espaço Bela Slim, na Avenida 29 de Maio, número 238. Estética corporal, nutricionista, cabeleireiro e muito mais. Fale com a equipe da Estética Saúde e Beleza. Avenida 29 de Maio, número 238. Ligue 98130-4191 e fale com a Sônia Sábio. Atendem no Espaço Bela Slim, sim. Que é cabeleireira, Bia Sábio, maquiadora, Raquel Nutricionista e Fernanda Arruda. Toda semana, um sorteio de um procedimento de beleza. Ligue 981304191. Espaço Bela Slim. Rádio Cultura, a maior audiência da região. Dois Córregos. Jaú. Mineiros do Tietê. Brotas. Santa Maria da Serra. Dourado. Ribeirão Bonito. Bariri. Itapuí. Pederneiras. Barra Bonita. Macatuba. Igaratu do Tietê. E São Manuel. São 10 mil fãs, mais de 15 cidades interligadas em uma só sintonia. 990. Cultura Regional. Tantas coisas acontecem e carece mais de fé. Tirilampo foi a ver, canto gado sem saber. E o gado é quem o leva, quem é boi não tem querer. Vagalume na bateria, do garimpo a colar. Só prendei a roda, roda, e te ajuda a encontrar. A pesquisa que pesquisa, dessa vida eu recordo. Vai se desce a terra e no peitão descansa. Boa, vaga no tirilampo. Boa, vem meu canto iluminar. We'll be right back. Loteamento Portal das Esmeraldas. Um empreendimento de João Raineri e Cristiano Zeller. Um local para investir em sua qualidade de vida e futuro. Conheça e apaixone-se pelo novo empreendimento da região. Loteamento Portal das Esmeraldas. Conheça o plantão de vendas na rua 27 de agosto, 441, em frente ao Banco do Brasil, em Mineiros do Tietê. Falar com a competente Vitória através do telefone WhatsApp 998950007. Óticas MM de Jaú, lugar onde é muito bem atendido por profissionais na arte de fazer óculos de grau, com qualidade de várias marcas como Ray-Ban, Vogue e Kipling. Vá conferir. Nas Óticas MM, você que está precisando de óculos de grau e não possui receita, nos procure para que possamos te orientar. E relógio de pulso oriente em até 10 vezes no cartão. As Óticas MM de Jaú fica na rua Major Prado, 432 Centro. Eletrotécnica Machado, poste padrão, CPFL, cabo 16mm, poste econômico 127 volts, monofásico 568, poste bifásico R$ 806, poste trifásico R$ 906, poste de caixa dupla bifásico 1.198, com pistola de cabos de 25mm e 35mm, serviços com cesto aéreo duplo, à vista com 5%, aceitamos cartões de débito e crédito, parcelamos em até 12 vezes com juros do cartão. Se falar que ouviu na rádio, leva 7% de desconto à vista no dinheiro. Fale com o Éder, 14 9 98 04 14 18, ou com o Lau, 14 9 98 93 99 83. Elevação transporte de carga em geral. Eletrotécnica Machado. Resgatando a Viola, com Jurandir de Souza. Músicas de melhor qualidade e o jeito simples de... na guerra forte metralha, na encarniçada batalha muitos homens. É nesta mesma guerra, bem longe de sua terra, que pra si está lutando. Pelo campo de perigo, não temia os inimigos pra si avançando. Ao passar de uma trincheira, com uma bala certeira, sinto o pobre pra si. Caído no capim, compreende que é seu filho, mas lembra de sua mãezinha. Com fervor e muita fé, um pedaço de papel foi escrever na sua vida. Senhora, devolve-me a alegria ao receber que te deixa. Não pensava que a tristeza lhe magoasse um certo dia. Mas veja só minha sorte, eu vim encontrar com a morte. Não tenho mais serventia. Por uma mala parada, eu sei que me vou agora, mas com meu amor profundo, não quero ir pro outro mundo, sem despedir da senhora. Vale o último abraço, por causa de um balaço, esse mundo eu vou embora. Não posso mais me perder. Adeus, minha mãe querida. Aqui é o meu enterro. Perdoai todo o teu peso. Eu amava esta vida. Por meus colegas de cama, minha lágrima derrama. É a minha despedida. Caminho estreitinho, todo cercado destino. Parece orgaiado a aurora, vejo um ano de inverno. Que eu chegar até no céu, sem lá no reino da glória, pedirei neste segundo um lugar Nossa Senhora. Música sertaneja de qualidade com a apresentação de Durandir de Souza. Mas é conosco mesmo por aqui, viu? Agora são 16 horas mais 59 minutos. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Wilson Gabellini. Ei, Wilson Gabellini, cara. Ei, Gabellini. Tá bom, Wilson, um grande abraço pra você. Esse poeta do sertão também, que fez e mandou tudo e mais um pouco. Mas eu quero falar pra vocês que são, no toque do quinto final, a nossa sintonia. É assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Vamos à Rádio Cultura Regional. Vem plantar 569 AM 990 kHz. Cultura Regional. 10 mil watts de potência. Atuando em mais de 10 cidades do interior paulista. Cultura Regional. Dois Córregos. Estado de São Paulo. Cultura. Todo mundo ouve.